Alô, adivinha para onde você ligou? Adivinha com quem você está falando? Olha, de hora em hora eu saio para comprar pão, mas eu volto. Então pode deixar o seu recado após o sinal.